O homem chega desesperado, todo sujo de sangue, no escritório do seu advogado. Doutor, doutor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu matei a minha sogra, cara. Calma, muita calma, rapaz. Estão dizendo por aí que você matou sua sogra.